paz de Jesus esteja com todos então, e é uma alegria estarmos aqui nesta noite para falarmos da mensagem do Espiritismo, para trazermos informações tão importantes que nós temos desses autores espirituais que nos enriquecem tanto com o conhecimento. Nós sabemos que a nossa vida, a nossa existência aqui é de aprendizado. Todos nós reencarnamos para aprender muitas coisas, para nos transformarmos, para sermos pessoas diferentes do que nós somos hoje. Nós podemos nos ver como uma obra inacabada de Deus, uma obra que está sendo elaborada ainda. Por isso que nós temos que ter uma compaixão muito grande com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Às vezes a gente tem um julgamento muito severo sobre nós mesmos, sobre os erros que nós cometemos na vida, e nós vemos que até as pessoas que estiveram junto de Jesus, que aprenderam lições extraordinárias, que presenciaram aquele magnetismo extraordinário desse ser, foram tocadas por exemplos tão assim marcantes, viram fenômenos impressionantes, até mesmo elas erraram depois desse contato com os ensinamentos de Jesus e com tanta demonstração de um poder espiritual tão incrível quanto esse homem demonstrou. Até mesmo eles passaram por dificuldades depois que receberam as lições de Jesus. E às vezes nós erramos, nós fazemos coisas na vida e nós lamentamos profundamente as escolhas que nós fizemos. E aí nós muitas vezes ficamos decepcionados e até pensamos que nós somos seres sem jeito, sem conserto. Mas nós temos que sempre ter uma compaixão muito grande para conosco e para com o nosso próximo. E nos nossos dias parece que há uma necessidade ainda maior dessa compaixão com as pessoas que erram. Todos nós estamos lidando diariamente com pessoas que cometem muitos erros. Alguns são totalmente intencionais, outros são totalmente não intencionais. Tem pessoas que fazem as coisas porque querem realmente prejudicar, outros estão fazendo sem maldade. Então nós temos que exercitar ainda mais a nossa misericórdia, a nossa capacidade de perdoar, porque nós também estamos perdoando. Tem pessoas que têm uma visão muito negativa, às vezes, a respeito da condição humana. Muitas vezes julga que a nossa vivência, as nossas atividades, os nossos deveres não são tão importantes. Pensam às vezes que a vida ela é uma sucessão de dias cheios de obrigações, de deveres, de compromissos que não são tão importantes assim. E aí nós perguntamos, questionamos, por que a vida humana ela é completa durante toda a sua trajetória aqui, com tantos eventos sucessivos, diários, tão corriqueiros, tão aparentemente sem importância? Se a gente pensar no dia de hoje, quantas coisas realmente importantes nós fizemos? Nós acordamos, nos arrumamos, cuidamos da casa, fomos para o nosso trabalho, fizemos um alimento, mas a gente às vezes fica pensando, qual a importância disso, já que a gente veio para essa vida para evoluir? Se a gente for somar o número de situações realmente assim magníficas, extraordinárias, que a vida humana tem, são muito poucas. Quantas vezes a gente pode ter sido um herói na vida? Quantas vezes a gente pode ter sido aquela pessoa que trouxe a solução de um grande problema? Muitas vezes passam-se anos sem que a gente realize nada disso que pareça aos olhos das outras pessoas como algo importante. Quer dizer que a nossa vida não foi importante? Quer dizer que essa sucessão de dias que nós temos de deveres, de compromissos, de rotina, não tem valor na evolução do Espírito? É aí que muitos se enganam. Quando a gente fala que nós estamos aqui na Terra reencarnados para evoluir, nós estamos aqui para viver essa rotina como nós temos mesmo. Para viver o dia a dia, esses compromissos que aparentemente são sem importância. Porque são nessas experiências, muitas vezes, que que as nossas necessidades se revelam. São essas situações corriqueiras, aparentemente sem importância, que nós demonstramos quem nós somos. Então a nossa vida, mesmo que ela possa aparecer perante as outras pessoas como uma vida sem importância, ela ainda assim ela é muito importante. Porque cada dia, cada vivência que nós temos é parte desse processo da evolução do espírito. A gente pensa, como um ser como nós, um dia será um ser como Jesus? Porque é isso que nós aprendemos, né? Jesus é o grande modelo que nós temos que seguir, porque um dia nós seremos como ele. E não foi o Espiritismo que ensinou isso. Ele mesmo, Jesus, disse que os discípulos poderiam fazer tudo aquilo que ele fazia. Então, ele deixou claro que nós um dia seremos seres dotados de toda essa capacidade. Mas como chegar lá? Como ser um ser que tem tamanho poder mental, como ele tem, sendo que nós não aprendemos muitas vezes a nem controlar os nossos pensamentos? Como ser alguém capaz de amar profundamente pessoas que eram exemplos de maldade, exemplos de erro, se a gente não consegue muitas vezes perdoar alguém que nós sentimos muita empatia por aquela pessoa? Às vezes alguém que a gente ama vem, nos agride, nos ofende e nós ficamos magoados, ressentidos, não é assim? Então como nós vamos alcançar um dia esse amor universal que Jesus demonstrou se a gente no dia a dia não testa, não treina essa capacidade de amar e perdoar? Por isso que os nossos dias sucessivos, aparentemente inexpressivos, aparentemente sem importância, eles são muito importantes. Porque é nessa vivência diária que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial, as nossas qualidades vão sendo aprimoradas, vão sendo refinadas. Cada atitude nossa ao longo dos dias da nossa vida, ela tem uma importância na nossa evolução. Nós podemos imaginar que a nossa existência, ela iniciou, e quando nós iniciamos aqui essa vida atual, começou a correr um relógio. Mas não esses relógios como nós temos hoje, eletrônicos, nem de engrenagens. Vamos buscar no passado um instrumento de medida do tempo que o homem usava, a ampulheta. Já viram uma ampulheta? É um objeto de vidro que tem dois compartimentos. Num deles tem os grãos de areia, que vão caindo lentamente da parte superior para a parte inferior. Um a um os grãos vão caindo. Podemos imaginar que simbolicamente, quando reencarnamos, uma ampulheta do tempo foi determinada para a nossa vida. O nosso tempo está passando. Nós não temos como saber se a nossa ampulheta, a parte superior, já está se esgotando a areia ou se ainda tem mais para cair. Não temos como saber. O fato é que está passando o nosso tempo aqui. E cada um desses grãos que vão caindo são essas pequenas oportunidades que a vida vai nos dando, que a vida vai nos oferecendo, de nós vivermos as situações cotidianas. E elas estão marcando a nossa passagem aqui na vida. Elas estão dizendo quem nós somos e estão nos dizendo o que nós teremos pela frente quando o nosso tempo se esgotar. As nossas atitudes diárias, na sua soma, representam muito. Nós podemos pensar que as nossas atitudes se distribuem em três tipos diferentes: os pensamentos, as palavras e as nossas ações cotidianas. Nós somos capazes de parar de pensar? Não. Nós pensamos continuamente. Esse é um atributo do Espírito. Pensar continuamente. Ter o pensamento contínuo. Ser capaz de bloquear pensamentos é um atributo de espíritos que já evoluíram bastante. Espíritos que aprenderam técnicas de como bloquear uma avalanche de pensamentos que nós produzimos todos os dias. Até quando nós dormimos, que aparentemente nós não temos atividade, na verdade nós estamos mentalmente criando. Estamos criando porque a mente, que é o que produz o pensamento, ela não adormece. Ela continua ativa, absorvendo, captando, transmitindo ideias o tempo todo. Nós, cada pensamento que nós produzimos, estão nos caracterizando perante a vida. Então eu penso em alguém com mágoa pelo mal que ele me fez, esse pensamento está caracterizando quem eu sou. Eu penso em uma situação qualquer, ela denota quem eu sou. Os pensamentos tão pequenos podem guiar a nossa vida inteira. Imagine uma pessoa que absorva diariamente aquelas ideias pessimistas sobre si mesma, de que ela é incapaz, que ela não pode, que ela é uma pessoa limitada, que ela é uma pessoa burra, que ela é uma pessoa feia, que ela é uma pessoa que ninguém gosta. Imagine alguém que alimente a sua mente com esses pensamentos o tempo todo. Essa pessoa será tudo isso que ela pensa, porque ela vai moldar a vida dela dessa forma. Então, cada pensamento que nós criamos, ele determina quem nós somos. Por isso que é tão importante nós cultivarmos pensamentos otimistas, pensamentos elevados, pensar no bem das pessoas, pensar no mundo com olhos de bondade, com uma visão de generosidade para o mundo. Às vezes a gente vê essas situações lamentáveis que passam na sociedade e a gente fica pensando, o mundo é um lugar ruim, o mundo é um lugar desagradável, o mundo é impróprio para as pessoas, o mundo é uma obra ruim, e nós estamos transformando a nossa vida em tudo isso. E isso tira da gente, muitas vezes, a força, a garra de conquistar situações melhores. Porque eu passo a não acreditar que as coisas boas possam existir no mundo, que eu fico o tempo todo pensando que ele é mau. Como vai existir oportunidades boas para mim se o tempo todo eu alimento a minha mente com pensamentos de que o mundo, o país onde eu vivo, a cidade onde eu vivo, as pessoas com as quais eu convivo, são ruins. Eu não vou ver boas oportunidades. Percebe como esses pensamentos pequenos que nós vamos criando diariamente, eles podem dominar a nossa vida? Agora tem um lado pior disso. Se ficasse só fechado aqui dentro da gente, tudo bem. Mas pensamento é uma força poderosa. Tudo que eu penso extrapola os limites do meu cérebro e alcança as outras mentes. Tudo que nós pensamos diariamente, nós estamos emitindo diariamente esses pensamentos, e isso cria, junto com os pensamentos das outras pessoas, uma atmosfera espiritual em torno do planeta. E esses pensamentos, eles se autoalimentam. Eu posso estar conectado por um pensamento pessimista a pessoas que também têm aquele mesmo pensamento pessimista. Tudo que eu penso alimenta a mente delas. E tudo que elas pensam alimentam a minha mente. É por isso que muitas vezes é difícil a gente se libertar de pensamentos ruins. Porque eu já estou cultivando eles há algum tempo e eu criei uma ligação com outros que pensam assim. Podem ser pessoas encarnadas como nós ou pessoas desencarnadas como os espíritos que estão aqui presentes hoje. Nós nos ligamos mentalmente o tempo todo. E é como a nossa vida vai sendo direcionada por todo esse intercâmbio de ideias que nós temos. Por isso que os benfeitores espirituais, em tantas comunicações, sempre nos alertam a respeito de vigiar os pensamentos. Tem gente que nunca vai ser feliz nesta encarnação porque ela só alimenta pensamentos negativos o tempo todo. Aí alguém vai dizer assim, mas Antenor, nesse mundo, como que a gente vai ser otimista com tanta coisa ruim? É que a gente não olha as coisas maravilhosas e boas que nós temos. Nós vivemos num país que tem todos esses problemas, mas olha que coisa extraordinária. Nós estamos aqui em paz. Nós que acreditamos no Espiritismo, podemos nos reunir aqui em paz. Os nossos irmãos evangélicos estão nas igrejas deles, em paz. Os católicos estão nas suas igrejas, em paz. Nós não vamos lá agredir eles, eles não vêm nos agredir. Nós vivemos liberdade religiosa. Tem lugares no mundo que você não pode se dizer cristão. Você não pode ir contra a religião que é instituída naquela sociedade. Para mim, isso é um bem muito importante. Para mim, saber que eu posso exercer a minha crença, a minha fé, livremente, é uma coisa maravilhosa. Para mim, isso me faz amar esse país só por isso. Apesar de qualquer problema que me falarem. Então, veja, dá para a gente ver coisas boas onde a gente estiver. A gente fala de pessoas tão desonestas que existem na sociedade, mas todos os dias eu convivo com pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras, pessoas do bem. Todos os dias, colegas de trabalho, familiares, alunos, que coisa maravilhosa. Eu só tenho contato com gente boa. Eu não sou amigo de nenhuma dessas pessoas ruins que estão aí criando todo esse dano na sociedade. Tenho compaixão, tenho piedade pelo que eles vão enfrentar pela frente. Mas eles não tiram a minha felicidade de saber que eu lido com pessoas boas todos os dias. Pessoas que também erram, como eu estou errando sempre, todos os dias. Mas eu lido com muito mais gente boa do que com pessoas difíceis, pessoas problemáticas. Depende de como a gente vê a vida. Se eu ver dessa forma, eu vejo razões de ser feliz. Eu vejo razões para me sentir bem. Depende do que eu estou olhando no mundo. E isso depende dos pensamentos que eu alimento todos os dias. Então, os pensamentos, tão pequenos, tão aparentemente inexpressivos, eles são profundamente importantes para a nossa vida. Porque o tipo de alimento que eu alimento o tempo todo é o que vai me manter quem eu sou. Se eu alimento pensamentos inferiores, negativos, eu vou ser sempre inferior e negativo. Se eu alimento pensamentos positivos, eu vou ser sempre um ser positivo. A gente não percebe que a nossa vitória ou a nossa derrota começa sempre em nós mesmos, pelos pensamentos que nós temos. Outras atitudes extremamente importantes para a nossa vida são as nossas palavras. Hoje, quando eu cheguei aqui, fui recebido com cortesia, alegria, amizade, me fez me sentir muito bem, muito feliz de estar aqui. Abriu na minha mente, no meu coração, a percepção da vibração tão amorosa que envolve esse ambiente aqui. Quando eu estou conversando com alguém, endereço a ela palavras gentis, amorosas, palavras compreensivas, palavras de incentivo, podem parecer tolas, bobas, sem importância, mas eu crio estímulos bons nessa pessoa. Eu crio estímulos positivos. Agora imagine conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo, que só fala das coisas negativas o tempo todo. O tempo todo aponta o meu defeito. Eu não vou querer conviver com essa pessoa. Então as nossas palavras, elas têm uma importância na vida muito grande, porque elas vão dizendo quem nós somos para as outras pessoas, e elas vão nos predispondo a uma série de situações. Tem pais que conseguem fazer os seus filhos vitoriosos, porque incentivam, dão bronca, mas nunca falam para o filho: olha, você é um imprestável, você nunca vai ter jeito. Tem pais que corrigem os filhos falando assim: filho, você está fazendo isso errado, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu melhor. E esse jovem, essa criança vai aprendendo que, apesar dos erros, os pais acreditam nela. E ele vai crescendo acreditando também no potencial que ele tem. E são pais que às vezes estimulam positivamente os filhos e eles são vitoriosos. Já outros pais criticam tanto os filhos que eles se sentem fracassados, incapazes. Nós temos que perceber muito o que nós estamos fazendo com as crianças e os jovens. Muitos estão falando que os jovens estão desinteressados, desacreditando da sociedade. Por quê? Eles nos ouvem o tempo todo criticando e falando mal da sociedade, falando mal das pessoas. Tem pais que chegam em casa e falam: ah, não adianta a gente ser honesto na vida, a gente só tem prejuízo, perde o tempo todo. Olha que mensagem negativa a gente traz para eles. E a gente percebe que essas falas, esses comentários cotidianos, eles vão absorvendo e eles podem passar a acreditar nisso. As nossas palavras, todas elas têm um impacto. Todas elas interferem em alguma coisa na vida. Eu tenho uma palestra chamada O Poder das Palavras, que eu abordo esse tema, e ela gerou um livro que está agora na gráfica. Na segunda quinzena de agosto ele já vai estar disponível. E lá fala, lá aborda várias dessas questões sobre o poder que as palavras têm. Nós não conseguimos perceber, mas tudo que nós estamos falando, até um comentário aparentemente bobo, despretensioso, está criando algo nas pessoas o tempo todo. Então as palavras, elas muitas vezes nos levam a agir de uma forma. Trate alguém de forma carinhosa, de forma respeitosa, de forma gentil. Você ganha amizade daquela pessoa, ganha simpatia. Trate alguém sempre criticando, sempre apontando os erros, sempre destacando as qualidades negativas. A sua vida não vai ter amigos. Você não vai ter amigos na vida. Porque você aproximou ou distanciou as pessoas de acordo com o teor das suas palavras. E tem mais. Dependendo de como a gente conta uma história, dependendo de como a gente conta um fato, a gente coloca uma pessoa contra a outra. Eu conheço a história de um casal em que o marido sempre criticava a chefe dele para a esposa, falando dos erros, das atitudes indevidas que ela tinha. A esposa, sem nunca ter conhecido essa chefe, passou a detestá-la só pelo relato que o marido fazia. Passou a ter uma imagem muito negativa dessa chefe. E ela nem era uma pessoa má, essa chefe. Nem era uma pessoa com tantos motivos assim para ser uma pessoa que alguém pudesse sentir ojeriza, a repulsa dela. Então veja, nós criamos uma realidade a partir do que nós estamos falando diariamente. O que eu falo é muitas vezes a interpretação que eu tenho de uma situação. Por isso que quando nós ouvimos o que alguém vem nos dizer, nós não vamos duvidar que a pessoa está dizendo a verdade, porque talvez ela está vendo o lado que ela conseguiu ver da verdade. Se for algo que precisa ser por nós, nós tivermos que agir em relação àquela situação, nós temos que conhecer os outros lados daquela verdade. Porque cada um conta as coisas do seu ponto de vista. Por isso que antes de fazer julgamentos, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que verificar se as coisas são daquele jeito mesmo. Porque através das palavras, nós contamos e recontamos e recriamos histórias. Até histórias da nossa vida. Tem pessoas que esquecem que tiveram uma história de vida bonita. Porque só contam para os outros as coisas ruins que elas viveram. E chega no final da vida, ela só tem lembranças ruins. Por quê? Observe. Aquilo que nós guardamos como memória ao longo da vida é aquilo que a gente conta e reconta. Se eu só reconto a minha história enfocando os aspectos negativos, eu passo a ter na minha memória mais guardado que as coisas negativas que eu vivi. São elas que afloram com mais frequência. Então nós estamos o tempo todo reconstruindo a nossa história. Por isso que a gente não deve dar muita ênfase às coisas ruins. Não devemos dar muita ênfase ao mal, às situações que são passageiras. Grandes espíritos demonstraram essa qualidade. Alguém já ouviu o Chico Xavier, nos depoimentos que ficaram registrados nos vídeos, nos livros de entrevistas que ele deu, ele lamentando da vida dele, dos problemas? Não. Porque ele era um espírito que nessa última encarnação, ele já tinha aprendido. As dificuldades, as dores, fica dentro de nós, a gente não precisa ficar recontando o tempo todo. Porque senão a gente torna a nossa vida infeliz mesmo. A gente deve dar mais ênfase às coisas boas. porque são elas que vão moldando a nossa vida. Então nós temos que ter cuidado com os pensamentos, temos que ter cuidado com as nossas palavras e temos que ter cuidado também com as nossas atitudes, as pequenas atitudes que nós fazemos todos os dias. Às vezes é a forma de a gente entregar algo a alguém, transmite uma mensagem. É diferente eu jogar algo de eu entregar nas mãos de alguém. Quando eu tenho uma atitude de respeito com uma pessoa entregando na mão, eu estou passando uma mensagem para ela. Eu estou transmitindo, ela pode não saber explicar, mas ela passa a ter uma consideração diferente do que se tivesse jogado para ela pegar. Uma coisa simples. Mas existe uma comunicação nesse ato simples de entregar ou jogar algo. E quantas outras atitudes nós não temos? Às vezes a gente entra num ambiente tão preocupado, tão envolvido com as nossas problemáticas, com os nossos conflitos, que a gente não percebe as pessoas que estão ali. Às vezes ignora alguém, não cumprimenta, cria às vezes uma indisposição, cria às vezes uma pequena indiferença ali, porque desperta no outro aquilo. Por que será que ele não me cumprimentou? Percebe como uma pequena atitude vai criando nas pessoas uma série de estados? Ou se eu saio e bato uma porta, se eu não volto e peço desculpa, desculpe, foi o vento, as pessoas vão ficar pensando que eu estava ali aborrecido, chateado com alguém. Isso tudo, gente, faz parte dessa vida cotidiana. Por exemplo, quando eu tenho o cuidado de preparar um alimento para servir para as pessoas e faço isso carinhosamente, caprichadamente, mesmo que seja um alimento muito simples, tem uma comunicação ali, tem uma forma que as pessoas vão captar algo daquilo, vai a nossa vibração naquilo. Sabe aquele tal tempero misterioso que as nossas mães põem na comida? É aquele que todo compra no mercado, mas cada mãe tem um jeito de pôr porque tem a vibração dela, o carinho, o amor dela. Por isso que a comida de casa é mais gostosa. Porque quando aquilo foi preparado com amor, está impregnado de fluidos, de vibrações daquela pessoa. Tudo que nós fizemos, nós temos que fazer com amor. Se eu sou sapateiro e vou fazer um conserto no sapato, eu não posso fazer aquilo com raiva, porque eu estou impregnando aquilo de fluidos que tem essa natureza. Eu tenho que fazer com amor pela minha profissão, pensar que aquilo vai ser útil a alguém. Esse ato, esse gesto, a outra pessoa nem vai perceber, mas no conjunto da vida se soma um monte de vibrações amorosas, positivas, que as pessoas vão impregnando, e aquilo sai como bem para todos. Tudo que nós fizermos, seja um trabalho que nós vamos executar. Eu fui fazer lá um conserto no apartamento, passei tanta raiva, porque quem instalou as caixinhas de luz, pegou e colocou elas todas tortas com a massa, nenhum espelho encaixava naquilo. Eu tive que quebrar, ajustar, foi um trabalho imenso. Porque quem colocou, colocou de qualquer jeito ali. Imagine que nós estamos no dia a dia produzindo coisas que as pessoas vão usar e elas têm que usar aquilo para se sentir bem e não ver que nós vamos ter que consertar o nosso trabalho. Querendo ou não, isso é uma forma de amor ao próximo também. Se alguém vai usar o que eu estou produzindo, a pessoa vai ter satisfação de usar daquilo. E a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão relapsas em muitas coisas. É muito serviço mal feito, é muita atividade mal realizada. E isso causa obstáculos, constrangimentos, aborrecimentos para as pessoas. Então nós precisamos, queremos o bem, fazer o que é possível, o que nos cabe fazer bem feito. Mas tem mais coisas que as nossas atitudes, as nossas ações interferem e elas são mais graves ainda. Tem pessoas que gostariam muito de alcançar algo importante para a vida dela. E ela não realiza ações, ainda que pequenas, que a levem àquela realização maior. Porque elas vivem desistindo. Hoje, quando eu vinha para cá, eu vi ali na Marginal Pinheiros uma série de pessoas vendendo salgadinho, balas, chocolates ali no meio da avenida. Refleti sobre a persistência dessas pessoas se manterem numa situação tão perigosa, tão ruim, tão difícil, mas estavam ali persistindo porque elas precisam daquele dinheiro. Essas pessoas a gente não percebe, mas elas estão no dia a dia convivendo conosco e nós às vezes nem damos muito valor àquela persistência dela. Aquela pessoa que nos entregar no farol a propaganda ali de alguma coisa. Não, obrigado. Nós poderíamos ter um gesto de generosidade e pegar. Porque querendo ou não, é o trabalho dela. Eu, ao pegar, eu estou de uma forma, através de uma atitude, ajudando a pessoa naquele projeto que ela tem, tão pequeno de vida, mas é o que ela está conseguindo, de se ter ali garantindo o trabalho dela. Cada pequena atitude que nós vamos somando, ela vai criando impactos positivos na vida das outras pessoas. Por isso que nós precisamos estar atentos a elas. E as atitudes que nós temos em relação a nós, de constância, de insistência. Se nós temos um objetivo, nós temos um sonho, nós temos que sempre nos perguntar: o que eu estou fazendo de prático para alcançar o meu sonho? De concreto, o que eu fiz para que aquilo que eu desejo aconteça? Muitas pessoas não realizam sonho nenhum na vida porque elas não fazem absolutamente nada para os seus sonhos se materializarem. Eu quero ter um objeto tal. É possível? Talvez seja. Está dentro das minhas possibilidades financeiras. O que eu tenho que fazer para ter aquele objeto? Economizar um pouco mais e guardar? Então essa é a atitude que eu vou fazer. Guardar para comprar aquilo. Só que tem pessoas que ficam desejando aquele objeto e nunca fazem nada. E nunca tem ação nenhuma. Às vezes o que nós queremos não é algo material. Às vezes nós queremos a paz com uma pessoa que nós convivemos, a paz dentro do nosso lar. E aí nos cabe a pergunta: o que nós fazemos diariamente para conquistar a paz com aquela pessoa? O que nós temos feito, investido para alcançar aquilo? Porque nós vamos ter paz com uma pessoa quando a pessoa resolver mudar e nos aceitar, ou nós vamos ter a paz quando nós mudarmos aquilo que cria distúrbio entre eu e a pessoa? Porque às vezes a gente não percebe, mas o fator que desencadeia o conflito com o outro parte da gente. Mas aí alguém me diria assim: mas Antenor, você não conhece o fulano, ele é difícil mesmo. Aquele sujeito é um cara muito difícil. Ele não pode falar nada que ele já fica nervoso. O que eu tenho que fazer para ter paz com essa pessoa? Não vou falar nada, então. Ou, quando eu falar, eu vou dosar o meu pensamento de muito amor por ele e as minhas palavras de muita ternura. Se eu tiver que falar algo que contraria muito essa pessoa, eu vou falar repleto de amor, repleto de amizade, sem censura com ele. Porque muitas vezes, quando a gente se aproxima de alguém para falar: olha, isso que você está fazendo está errado, a gente vai com uma atitude de mestre, de alguém que acusa, de alguém que cobra. A maioria dos seres não gostam de ser cobrados. A maioria das pessoas detestam ser cobradas, exigidas. Então talvez nós tenhamos que ir com um pouco mais de humildade, dizer para aquela pessoa que aquilo não está certo. E como companheiro, como irmão. Quando nós entramos no nível da discussão, da briga, da acusação, nós não temos entendimento com ninguém. E muitas vezes a gente tem que se silenciar, a gente tem que não estender certas conversas. Essa é a atitude positiva, muitas vezes, para alcançar a paz com aquela pessoa. Mas talvez tenha um momento que nós vamos ter que falar para aquela pessoa e arcar com a reação dela. Mas quando a gente vai fazer isso, a gente tem que estar preparado e tem que estar seguro e tem que estar se sentindo bem e tem que estar confiante e tem que estar com a mente e o coração pleno de amor, sem mágoas em relação àquela pessoa. Porque normalmente quando a gente está muito magoado com alguém que nos feriu, que nos agride, que já vem num caso longo criando problemas para nós, quando a gente tenta estabelecer um diálogo com essa pessoa, por ainda não ter perdoado tudo o que a pessoa fez, subitamente a gente passa daquela atitude de querer entendimento para o ataque. No contato que nós temos uns com os outros, nas nossas relações, nós podemos lembrar de situações assim. Eu fui com a maior boa vontade conversar com ele, tentar se entender, mas aí a gente acabou discutindo, eu falei um monte de coisa que eu não queria. Queria sim, se falou é porque queria. Você entendeu? Por quê? Porque eu não perdoei de verdade aquilo que eu fui resolver com aquela pessoa. Porque eu não estou querendo, na verdade, entrar num entendimento pacífico. Na verdade, eu quero dizer tudo aquilo que está me sufocando porque não consigo perdoar outra pessoa. Então, é a atitude que nós temos que nós não conseguimos solucionar o conflito com o outro. E é por isso que muitas vezes a gente vê que a vida não flui, ela não vai. Por quê? Nós não percebemos realmente a melhor atitude que temos que ter com cada um. Por isso que antes de agir impulsivamente, nós temos que pensar. Temos que verificar realmente se vale a pena, se realmente é para ser daquela forma, se a pessoa está preparada para nos entender, porque vai ser tudo inútil se não estiver. Atitudes que nós vamos tendo na vida que vão caracterizando o nosso progresso. Elas vão dizendo quem nós somos, o espírito que nós somos. E muitos estão repetindo continuamente as mesmas atitudes erradas, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, elas vão repetindo, repetindo, repetindo. E aí elas pensam, minha vida não teve resultado positivo. Por quê? Porque nunca fez nada diferente para mudar. Porque nunca teve a atitude positiva que precisava ter. Por isso que nós precisamos sempre pensar, se um problema não está sendo solucionado em nossas vidas, é porque talvez as soluções que a gente tem escolhido não são as melhores. Por isso que é bom a gente conversar com pessoas que possam nos ajudar, possam nos orientar. É uma atitude perante a vida, buscar um auxílio, buscar alguém que nos ajude a ver a situação de maneira diferente. Já é uma solução. E aí a nossa vida vai ganhando mais significado, mais leveza, vai ganhando mais qualidade e a gente vai percebendo que nós em crescimento nesse processo. E tudo isso é algo mirabolante, tudo isso é uma ação extraordinária? Não é. São coisas simples, mas que vão nos transformar. Então as nossas atitudes diárias, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo que nós estamos fazendo, eles é que estão trazendo a qualidade para o ser que nós somos. Tudo isso que nós estamos vivendo no dia a dia que está nos fazendo sentir felizes ou infelizes. São todas essas coisas que nós somos capazes de criar que, somadas, tornam a nossa vida significativa ou não. E se nós formos pensar, as coisas pequeninas, elas têm um valor imenso. Tem coisas que nós fazemos e nós não percebemos o alcance que elas têm. Às vezes a gente presta um favor para uma pessoa, assim, ah, eu vi lá na minha empresa, tem uma vaga de um emprego, você quer ir lá preencher uma ficha e tentar entrar? E a pessoa vai lá e entra, e aquilo foi um marco na vida dela. A vida dela toda foi conduzida porque ela conseguiu um emprego adequado, que deu condições de ela se sustentar e progredir, e foi. E foi um bem tão pequeno que a gente fez, falar para alguém de uma coisa que ela poderia se beneficiar. E por aí vai. Quantas coisas pequenas nós fazemos e tem uma importância enorme na vida. Às vezes dar uma informação para alguém, compartilhar uma ideia, dar um livro com uma mensagem positiva para alguém. Quantas coisas boas a gente pode fazer. E Jesus, ele ensinou o valor das pequenas coisas, uma parábola tão pequena e tão bonita, que foi a da viúva. Na verdade, não foi uma parábola, foi uma situação que ele presenciou. Ele estava no templo com os discípulos e ele viu as pessoas ofertando grandes somas para o templo, porque era prática naquela época isso, né? E ele viu que a viúva foi lá oferecer duas moedinhas muito pequenas. E aí ele chamou os discípulos e falou: olha, ela está dando mais do que todos os outros, porque ela está dando do pouco que ela tem. Tem um valor muito grande. Às vezes nos convidam a participar de doações de 1 quilo de alimento para compor uma cesta básica. E a gente pensa, ah, isso é tão insignificante, não é? Aquilo que nós doamos com amor tem um impacto para a pessoa que vai receber. É importante. Jesus demonstrou ali que as pequenas atitudes, elas são muito significativas na vida. E em um outro momento, ele disse para os discípulos também, que qualquer pessoa que oferecesse 1 copo d'água em nome dele, em nome de Jesus, não perderia sua recompensa. 1 copo d'água que ofereço a alguém em nome de Jesus, me dá uma recompensa. Que é essa? O gesto de generosidade que cria no outro a empatia. Nos nossos dias, eu não preciso dar para as pessoas assim, olha, tome isso em nome de Jesus. Porque nosso contexto mudou, cultural, religioso. Mas eu posso dar com aquele amor que ele me ensinou. E eu ofereço aquilo amorosamente, o outro recebe e me retribui com a simpatia, com a amizade dele. Por isso que tudo que nós vamos fazer, temos que fazer com generosidade, com amor, com o coração pleno de boa vontade para o outro. E isso vai ter um impacto muito grande. Porque além das coisas materiais sendo transmitidas, estamos transmitindo as nossas vibrações, os nossos fluidos, que nos emanam e criam um fluxo positivo de ideias, de sentimentos que compartilhamos com a outra pessoa. E somando isso a milhares de atitudes ao longo da vida, vão fazendo a nossa vida ser generosa, próspera, repleta de coisas boas. Nossa vida ela é muito significativa, muito importante. Cada experiência, cada dia nosso na evolução é algo importantíssimo. Porque dia como esse nós não teremos nunca mais. Teremos inúmeros outros. Mas uma oportunidade nós não temos ela de volta. Ela ficou no passado, ela se perde. Por isso que cada momento da vida tem a sua importância muito grande. Por menor, por menos importante que seja, cada situação no conjunto ela tem um impacto muito grande em nossas vidas. Era essa a nossa mensagem para essa noite. Que vocês possam refletir sobre ela. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de termos sido recebidos com tanto carinho. E eu espero que vocês tenham bastante êxito aqui nesta casa, que é muito abençoada, que tem uma vibração amorosa muito grande envolvendo aqui. E continuem firmes nesse trabalho. Porque apesar de poder parecer tão pequenino, aqui é um ponto de luz nessa região aqui, viu? Que Jesus então nos abençoe a todos e nos ilumine, que possamos entender essa mensagem, quanto as coisas pequenas são importantes. Muito obrigado.